5972, pronta a cópia. Autorizado para Galeão, nível 320 via Atrisque 50, decola da 190, curva direita na saída da El, Leda e depois voa Eudes. Aciona 5053 e o controle 120, decimal 8. Roda 5053. Correto, seu operacionamento. A 3178, prossiga para 2000 pés, 1020. Reporte estabilizado na LS. Autorizado, procedimento, reportará estabilizado, 2020, SAM 3178. Trip 5505, está na escuta? Afirmo, dá presente, baixado, travado visual. Licente, livre pouso, vento 140 graus, 8 nós. Livre pouso, trip 5505. Torre Salvador, é o azul 4235, está pronto para o posicionamento na posição número 3. Está autorizado, chame táxi. Autorizado, chama agora o táxi no azul 4235. solo foi aos 08, sou autorizado Pat 3, já me escuta aqui? Ok, Pat 3, não se escuta. Tango Babá, prossiga. Não, negativo. Permanece a mesma autorização para decolagem da Olo 7. Chame pronto para o táxi. Autorizado, chame táxi. Torre Azul 4235 para o táxi. 7:30 a bordo, 2:50 em economia, até na Galeão. Tá ali o táxi, chama no ponto de espera, pronto. Lido, chama pronto, ponto de espera Azul 4235. Estabilizado. 5:70 completa aproximação, torre 1895. 7:18:95, 5:70. Autorizado 330 Recife, na Perusque 58, decola curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, raciona 5045, controle 120 decima 8. Autorizado 330 Perusque 58, decolando 10 Puca, Aracaju, 5045 a transponder, chamando 1208 agora. Correto, chama para acionamento. Chama acionamento, 330. Torre Salvador, boa noite, web 5706, na final baixado e travado. 15716, avistado, de pouso pista 10, vento 160 graus, 8 nós. De pouso pista 10, 6706. Mantenha a posição. Táxi via Pátio Índio, Ponte Pera, Chapéu para decolar. Azul tá pronto? Afirmo, você tá pronto? Adoné, mantém no zero. Mantenho, 4235. Estabilizando o localizador, tá 3178. Tá 3178, complete a aproximação, torre 1895. 1895, tá 3178. Bom trabalho. 1895, TAM 3178, bom trabalho. Deixa via Alfa Kilo, nossa escuta, 7766. 235, livre decolar, vento 60 graus, meia dúzia mais. Livre decolar, 0. Salvador, muito boa noite, é o TAM 3178, passando Simbra, baixada, travada e visual. Ciente, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando, TAM 3178. Azul, decola azul no 7, controle 20, decima 8. 208, 4325, 4235. 43178, livre pouso, 160 graus, 5 nós. Livre pouso na 10, TAM 3178. Cruza 1500 pés, não se escuta. Boa noite, azul 4235, 360 da El Vigilância. 360 da El Vigilância, obrigado, 4235. Rio está autorizado, né? Mantém 11 erros. Do 2 está autorizado, chame táxi. Nada, né, manter. Zona 78, sala Zona 9, livre à direita, táxi Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Antes da Juliette, na 3 Couto, tá 3178. Livre decolagem, vento 160 graus, 5 nós. Zulu 4235, chame Recife, em 1251, alternativa 12, alternativa 13325. Chame 3251, alterna 3325, azul 4235. Patrulha, boa noite, Rio 5972, decolou cruzando 2000. Boa noite, 5972, suba ao 320, saída do Dael, vigilância. Dael. Depois lida para o 320, Rio 5972. Manda a Juliette, eu tô 3178. Zona 78, autorizado esquerda para área remota, não me escuta. Esquerda para área remota, 14 a posição, confirma? Afirmativo. Manda a todos, 3178. Final 72, pro Dildes. Dildes, sinto grato. Detalhe do táxi, confirma o seu apoio, deu muito baixo na transmissão. 100. Fiquei 100 a bordo. Táxi livre, chame para a decolagem. Mandarei para a decolagem, vou 0.4. autorizado, a linhagem decolar, vento 1 no 40 graus, meia dúzia nós. A linha da cola da Brasil, o Tango Alfa Papá tá na escuta? Rota 3178, na posição 14 aqui, mas não tem um sinalizador. Ok, verifique então a posição aí pra ver se aparece alguém aqui. Normalmente eles chamam aí pro box que estiver pronto, ok? Ok. Tem mais ninguém aqui, só o pessoal da SAM mesmo. Ok, aguarde então a posição aí, eu checando com a infraero aqui. Ok. Eu sigo 972 agora com o Recife, 1251, alterne 1-3325. 1251, 1-3325, obrigado, boa. Autorizado, ingresso à esquerda, reporte alinhado pela protocolagem. Ok, cumpriu o problema? Sente. Salvador, tá 3305, para puxa estacionamento. No 612, autorizado, chame táxi. Lindsay, chamará para o táxi, 3305. Autorizado, decolar, pistola 7, vento 1 no 60 graus, meia dúzia nós, papá. Vou para a decolagem 30, chama o controle 120 decimal 8. Chama o controle 120 decimal 8, posto Tango Alfa. Papa Romeu, Tango Alfa, Papa. Papa Romeu, Tango Alfa, Papa, contato na decolagem, 390, saída PUCA.